Thank you. boa tarde, passando sempre. Tema 226, aqui NH no 08, autorizado 15, 10, vento, 10 graus, 119. Esse é posto na 10, 6226.

Thank you. McDonald's, we request that I get a chance to switch and serve in a surprise or a lower to this one. I Tá no 325, autorizado por 10, vento no 30 graus, no jornal. Estando em Silvio Romeu, você está com 390, continua pela esquerda para estar com o contrato. Silvio Romeu, autorizar a recepção. Alaska, 3-0, com a esquerda. E Márcio Rago Fiosca, o QNH 108. 10-18, reporta em Márcio Rago Fiosca. Está captando Brasília, não é como precisa? Bravo, Lima, reporta, decolou de Serra Luiz de Delta Lima. Vai, tá com coroa, serra indefinida, mas a princípio vai fazer um sobrevoo aqui, Rondina, Comércio, foi Ituba. Tá com 3 a bordo, mantendo 510, pode ver o 5263, o Bravo Lima de Fora. Tanto confirmando que foi do Comércio? Não, morreu 44 anos. Na Catapá, Brasil e Lima, forma lá tem essa encontra em Uruais, e a gente está madurando a 098, e pode chegar a colocar de sobrevoo. Quero controle, é o Z4462 e o Z4422. Contar controle. Toda alta, Tari, aqui no Roviado. Tente, já está tendo o Z4422 com reduzir a velocidade. Azul 4462, você é a notificação? Azul Salvador, Azul 4422, 230 para 200 da rádio. Azul 4422, você é a notificação? Azul 4422, autorizado de chegada pela Diona, 20 nível 050, ou ajuste na 018. 050, boa noite, Diona, ou na 018, 4422. Para o Kilo Romeoshka, prossegue para a Ciasa. Na Ciasa, efetue o 360 com curva esquerda devido à aeronave à frente, prosseguindo para pouso na cabeceira 17 a 3 milhas da mesma. Resposta, faça o 360 curto sobre essa asa, resposta recepção no final da manete. É, senhor. Nas treguinhas do Serra Golfiosca. Fala, meu, Serra Golfiosca, autorizado pelo 17, o vento 1.0.2.2. Confirma o taxa base do peso? Taxa da base é o Serra Golfiosca. Vente o curso autorizado, vento 1.0.2.2. Sim, escreve o pouso no 7, Serra Golfiosca. Lógico, a gente considera o 360 sobre essa área, prossegue sinal no 7, informa que o tráfego já está próximo à cabeceira no 7 para pouso, o quilômetro é lógico. É, tá. Clima no som. Também acho que o senhor está pegando visual, porém, o senhor tem condições de informar se está recebendo o LS da pista agora? Valeu, obrigado. Prazo de uma hora. Uniforme. Esse é o Augusto, acho que eu faço o pouso. Programe-se para liberar a pista na Quebec, ok? Sim, na Quebec, Gonçalves. Duna, 4000 TR, 0018, azul 4432, confirme o ILS superando, cara. Azul 4432, tem condições de confirmar se está recebendo ILS? Olha, cara, a identificação do ILS nós estamos recebendo aqui, agora o que eu vou receber no localizador está mais próximo. Bem, obrigado. Alguém reportou inoperância do localizador? Não tinha, estava fazendo uma detenção lá para o cheque. Ok, obrigado. Então, que o meu ótimo no solo 5-2 com o fim de tarde que precisa. Autorizado liberar via papá, se conseguir estacionar, boa tarde. Ah, algo que eu acho que é autorizado ingressar na pista, está com a sua bata, o céu é o

442, Indio Sierra, boa tarde. 442, que negar no vento, autorizado por 10, vento 120 graus, 109. Repouso, 442. Você vai começar a utilizar o voto baixo. 108, autorizado voar Duna, descida para 317, com a lista 9017. Direto Duna, 3017, voo 2008. Já terminando o sobrevoo aqui, já comprou a direto de Serra Independente, mantendo 510. Patatá, Bravo Lima, Helicórnio, autorizado o cruzamento entre Duna e Tira, mantendo 510. Repórter, José, com o local de pouso. Cliente, Lima, Helicórnio. Controle. Tudo certo, vai manter a 3151. Passarei do 231 no controle? Nos conta. Operação para sequenciamento. Curva esquerda para 050, o seu limite será radial 280 Salvador, 2231. Seu esquerda 050, libertar 280 Salvador. Com 2008, desça para 2006, que é 1907, autorizado a sinal do procedimento de aliança que se liga a pistola 0, reporte estabilizado. Para estabilizar, decorrei o voo 2008. Passaria do 2230, mantenha. Correção, confirme a velocidade indicada que está mantendo no momento, 2230. 2409. Gente, desça para 3006, após toque, chame a sinal Salvador 5199.8. Cliente, eu faço toque 198-2230, baixando para 3000. Bravo Lima Uniforme, sinal para pouso. Bravo Lima Uniforme, que frequência livre para pouso? Uniforme. Ou 2008, controle? Não consigo ser essa. Chame o sinal Salvador, frequência 99-8. 98. São 3154, desça para o nível de voo 080, que é legal na 097. 080 com 1017, no 097. São 3154. Então, isso desce para o mesmo, o país está estabilizado. Está estabilizado, 008. Além do 2230, me escuta? 2230. Chama o sinal Salvador, frequência 99.8. 98-2230. Controle Salvador, passeio 2230. Passeio 2230, desce para 3.000 pés, autorizado sinal IELA X-Train, informe estabilizada. 3.000, autorizado X-Train, potência estabilizada, 2230. Passeio 2230, informa um tráfego de posição de 11 horas, 8 milhas, com rumo norte, mantendo no 1.500 pés nos corredores. Visual Salvador, não interfere com a produção. Ciente, 2230. 2008, chame sua frequência 1908-395. 1885, 008. Controle Salvador, Chanel 6320, transfere, ciente da papada, descendo para 1903. Chanel 6320. Aciona identificação, chegada do MED, urna autorizada. Reduza para 2509, desça para o nível de voo 100, que é legal 107. 100, 2509, 10017, o Chanel 6320. Uno 964, Zuiduna, desça para 4000 pés, que é legal 107. 4000 pés, 10017, Roger. 2230, autorizado 2, no pé. 1885, aciona identificação, chegada bolsa autorizada, desça de chegada para o nível de voo 060, altímetro 107. Identificou nesse dia 060, voo 185. O 964, chama o sinal Salvador, frequência 99, decimal 8. 098, fazer a voz. 3154, desça para o nível de voo 050, que é legal 107. 050, da 3154. Os carros 1903, eu não mantenho a posição. Mantenha a posição, Roscarro. Ajustou o voo 2008. Voo 2008, autorizado, principal 10, 2231, complete redução para 1909, informo que o novo limite da veteração será radial 300 Salvador. 190-300 Salvador, limite. Sim, Vitorinho Juliette, passando através de Paris. Vitorinho Juliette, voa em Praga, reporte visual com campo. Yes. 2231, esse para o nível de voo 050, que não dá o 0-7. Eu comi o 17, 2231. Para o nível 230, está recebendo ele. Confirma. Quatro, meia, quatro, desce para dois, então, informe estabilizado. Eu desviei o comando, que é do exército, agora na meia, abaixo. Comandante 3154, cruza uma trajetória para 4000, Orduna. 3154, mantenha para de Duna, desça para 4000, então, ajuste no 08. 4018, 3154. 2230, agora, CILS. Gostaria de 2230, chame tudo, frequência 18, decimal 95. 964, saiu de taxa da posição de 1 hora, 10 milhas, 172. Mantendo 2 mil pés na final da 1-0. Excelente, tá bem, Rosa. 02, decolagem autorizada na pista 1-0, na altura 20 graus, 099. Sendo decolagem 1-0, coach carro 9021. Inicia a redução de velocidade para 1-9-0. Vitor em Juliette, chame o Tony Salvador, frequência 98, decimal 95. Juntar o centro, obrigado, bom trabalho. De 2231 para interceptar o localizador, corre direita para o 085, reporte estabilizado. 085, direita, contra estabilizado, 38. Vitor Juliette, continue na final no 7, reporte no vertical de água. Até a proa 060, tá? Tem uma formação aqui à nossa direita aqui, o 2231. Confirme por quantas milhas eu mantenho essa proa? Umas 2 milhas. Gente, após os envios, vou em Duna, 2231, reporte na proa de Duna, desça para 4 mil pés. 4 mil, já vai a proa Duna, o 2231, proa do Duna. Gente. Salvador, boa tarde, Coach Cargo 9021, decolou. Coach Cargo 9021, contato radar, se for nível de voo 300, via saída Arboruno. 300, Arboruno, Coach Cargo 9021, possibilidade de voar direto eleva, senhora? Eu tenho perfil, aguardo para voar direto eleva, 9021. Guardando, queira. Opa, pelo. Nome 330, desce para 4000 pés, correção. Nível de voo 050, altímetro 0017, chanelinha 320. 050-10017, ajuste 6320. Foi salvado, boa tarde, a chanel 63, as minhas informação. Meu carro, só 3154. Desinformação, papá. Chalene 326, sendo identificação, chegada para o meio de uma autorizada. Desça para o nível de voo 070, que me dá 1-0-7. Ao cruzar o nível de voo 150, complete a redução para 2309. O médio na chegada, desce ao 70, cruzando 150, 2209. Chalene 63, 1-85, reduza para 2209. 229, com 885. Passarinho do 2231, desça para 4 mil pés, correção 3 mil pés, que ia dar o 0-7. 2017, 3... Cargo, voe direto eleva. Eleva, coach cargo. Prende 3360 pela sua esquerda, reporte interceptando o final da 17. Informo o Boeing 737 da Gol agora, final de 6 milhas para ponto que chama zero. Estou iniciando o 3-0 pela esquerda na porta da cidade da Sérgio Vitor e da Juliette. Ali eu peço. 230 para o Gol 835, é 326, desce para o nível de voo 050 altímetro 017. 050 nível, Chanel 6326. Com via esquerda para o A0-1-0, seu limite é a radial 300 Salvador, vai ultrapassar o localizador. 10 pro 0-1-0, está para 300, ultrapassa o curso do localizador, Chanel 6-3-1-0. 1-1-8-5, deixa para 3.000 pés, que é o Nadal 1-0-1-7. 3.017-8-5. Passou externo, 2-2-3-1. 2-2-3-1, chama o Torre Salvador, frequência 1-1-8-95. 2-3-5. 231, passou externo, visão. 3231, negativo, chuva sobre o campo, ponto autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Livre, 31. Bom, 885, com via esquerda para o 210, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 210, aguardar o último vetor, 1885. 885, complete redução para 1809. Reduzindo, 885. 885, complete com curva esquerda para 180. Esquerda 180, 1885. Chalé 6326, desce para 4.000 pés. 4.000 pés agora, estado 1017, o Chanel 6320. Estabilizado, o Chanel 6320. Chanel 6320, completa final, termina no 8 decimal 95. 1-8-95-6320. 1-8-85, completa curva esquerda para 1-5-5, reposto estabilizado, desce para 2.000 pés, que é 1-0-1-7. Esquerda 1-5-5, chamaria estabilizado, desce para 2.000, 1-8-8-5. 1-8-5, informe que seguirá tráfego correção, completa curva esquerda para 1-3-0.